Panorama Agrícola para 6 de agosto de 2010, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte. Hoje é sexta-feira e estamos abrindo o Panorama Agrícola de 6 de agosto, noite de lua minguante. O ditado de hoje é: o que se faz um dia é semente de felicidade para o dia seguinte. Noticiário: uso indiscriminado de agrotóxico no Brasil assusta. Alimento e Companhia, Simone Barrim fala sobre o pólen. E na entrevista de hoje, a previsão do clima para os próximos 3 meses indica geada tardia. Você participa do Panorama Agrícola ligando 4832395647 ou enviando e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. E domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 7:30 da manhã, na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. As folhas de eucalipto são repelentes de insetos, especialmente da barata doméstica e alguns carunchos que atacam grãos armazenados. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. A gerência regional da EPAGRE em Florianópolis volta a chamar atenção para o relatório da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que aponta para o uso indiscriminado de agrotóxicos no Brasil. Em 15 das 20 culturas analisadas este ano, foram encontrados de forma irregular ingredientes ativos em processo de reavaliação toxicológica junto à Anvisa, devido aos efeitos negativos para a saúde humana. Chama a atenção a grande quantidade de amostras de pepino e pimentão contaminadas com endosulfan, de cebola e cenoura contaminados com acefato e de pimentão, tomate, alface e cebola contaminados com metamidofos. Além de serem proibidas em vários países do mundo, essas três substâncias já começaram a ser reavaliadas pela Anvisa e tiveram indicação de banimento no Brasil, porque são ingredientes ativos com elevado grau de toxicidade aguda comprovada e que causam problemas neurológicos, reprodutivos, de desregulação hormonal e até câncer. Vamos aos resultados do 4º concurso de culinária com mandioca e derivados, realizado com sucesso em 13 de maio. O evento foi promovido pela EPAGRE em parceria com a Prefeitura Regional da EPAGRE de Tubarão e o apoio da cerealista Sartor e Indústrias Inquil. Participaram de um concurso 24 pratos, 11 na categoria doce e 13 na categoria salgada. Na categoria doce, os resultados: primeiro lugar, bombons camuflados de mandioca de Marilúcia Pinhatel Resim, da comunidade Monte Alegre. Segundo lugar, quindim de mandioca de Janilda Menegali, da comunidade São João de Uruçanga Baixa. Terceiro lugar, pudim de mandioca com coco, de Catarina Della Vedova Lucas, comunidade Monte Alegre. Na categoria salgada, concurso de culinária com mandioca de 13 de maio, o primeiro lugar foi torta de aipim com molho branco, de Marlene Cardoso Lucas, da comunidade Monte Alegre. Segundo lugar, torta de aipim, de Olinda Nandi Rocha, do centro. Terceiro lugar, torta de mani, de Adriane Besfontanha Margotti, do centro, de 13 de maio. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Principal alimento das abelhas, o pólen é um grande tesouro nutritivo também para nós seres humanos. Ele contém 18 dos 22 aminoácidos essenciais, partículas que constroem músculos. É também fonte de gorduras, como os ácidos graxos, que aumentam a disposição e ajudam a eliminar o colesterol ruim. Seu potencial anti-envelhecimento se dá pela presença das vitaminas, como, por exemplo, a vitamina C e a vitamina F, que combatem os radicais livres. O pólen também apresenta um arsenal de vitaminas do complexo B. Outro componente importante é o beta-caroteno, composto que em nosso organismo se transforma em vitamina A, capaz de proteger a visão e a pele. Os grãos do pólen ainda são repletos de fibras que auxiliam no funcionamento intestinal. A quantidade diária recomendada é de uma colher de sopa. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista de hoje é com a meteorologista da Ipagre Cirange, Lucênia Cruz, que nos fala sobre a previsão do clima para os próximos 3 meses, com forte influência do Laninha. É isso, Lucênia? Nós temos uma perspectiva de evolução do fenômeno Laninha nesses próximos meses de agosto, setembro e outubro. E este fenômeno, ele muda o padrão de circulação da atmosfera, fazendo uma mudança no padrão de ventos, e com isso a gente tem alteração no comportamento, especialmente da chuva no sul do país. Então, portanto, tem uma perspectiva já para esses meses que a gente tenha chuvas entre a média, a ligeiramente abaixo da média, sendo que esse abaixo da média deve ocorrer especialmente nas regiões oeste, meio oeste e planalto sul catarinense. E ao mesmo tempo que ele muda um pouco o padrão das chuvas, a gente tem uma mudança também com relação à temperatura. E temos uma perspectiva de que o frio ele seja tardio, que ele estique um pouquinho mais, pelo menos até o início da primavera, e que a gente ainda tenha geadas em agosto, ainda de uma forma mais generalizada no estado de Santa Catarina, com a influência de massas de ar frio, e nos meses, então, de setembro e outubro, de uma forma mais isolada, mas que ocorra essa geada tardia também no estado de Santa Catarina por conta disso. A maior influência do fenômeno Laninha deve ser sentido mesmo na primavera, e se tudo se confirmar também no verão deste ano em Santa Catarina. Bem, está se confirmando então aquela previsão de um inverno frio e seco. Com relação ao inverno, assim, ela já não tem tanta influência, né? Porque agora que o fenômeno está em evolução, ele está começando, né? E ele vai atingir o seu auge, assim, da primavera para o verão, né? Então, até então, pelo menos o início do nosso inverno, o outono, principalmente, que ainda foi bem chuvoso, ele ainda foi influenciado pelo fenômeno El Niño. E agora, então, inverte o sinal, como a gente fala, né? Então, aquela água quente que antes nós tínhamos lá na região do Pacífico Equatorial, agora passa a se ter uma água mais fria do que o normal, caracterizando então, né, o início do fenômeno Laninha. E com isso, por isso que se diz, né, a maior influência vai ser sentida mesmo é na primavera. Com relação ao inverno, se espera que ele seja um inverno mais dentro da normalidade. Então, a primavera seca, principalmente no oeste, meio oeste e planalto sul, e com perspectivas de geadas tardias. Exatamente, essa seria assim a conclusão, o resumo de tudo isso. Já dá, Lucênia Cruz, para fazer uma previsão para o verão em função da Laninha? Fica um pouco longe, né, essas reuniões de clima que nós temos, esses fóruns que são realizados aqui na Ipagre, né, com outras pessoas da área também que atuam no estado de Santa Catarina. Este fórum, ele é feito a cada mês, né, então a cada mês a gente faz a previsão para os próximos 3 meses. Então ainda ficaria longe, a gente tem que deixar chegar um pouquinho mais perto, né, e com relação à influência da Laninha, ela é mais forte, principalmente na primavera do ano que ela começa e no outono do ano seguinte. Agradecemos a meteorologista da Ipagre Cirange, Lucênia Cruz. Ipagre de Major Gersino e Nova Trento reuniu recentemente produtores de uva da região no Vale do Rio Tijucas. Também esteve presente a equipe técnica da Estação Experimental da Ipagre em Videira. Em torno de 45 agricultores produtores de uva participaram de visitas de estudo e troca de experiências e foram apresentados resultados e práticas adotados na produção agroecológica. Também discutiu-se com os produtores o controle de doenças e conduziu-se uma prática de podas das plantas das parreiras pela equipe técnica da Estação Experimental de Videira, que visitou e ajudou os produtores de uva de Nova Trento e Major Gersino. O objetivo é melhorar a qualidade da produção da vitivinicultura nessa região do Vale do Rio Tijucas. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.